Maluco, eu tô em casa, essa noite promete. Um, dois, só nos teste. Um, dois, faz scratch. Maluco, eu tô em casa, essa noite promete. Um, dois, só nos teste. Um, dois, faz scratch. Eu mando meu salve pra quem tá de boa, pra quem vem curtir, imaginação que voa. Família sempre unida na prevenção das tretas. O mundão é louco e os loucos são firmeza. Ganho meu dinheiro de ofirmado no trabalho. Cantar rap com os manos, sou um privilegiado. As coisas acontecem bem na nossa frente. Tem que acreditar, quem acredita é crente. Uma pá de gente confere as batidas. Pula, grita, roll, truta que tira a camisa. Eu vejo várias mina que cola na banca. Elas são as princesas que pertencem ao hip hop. Movimento forte, estilo atraente. Profissão rimar, represento muita gente. Em vários territórios vou periferia. Chama pelo celular, internet, telegrama. Maluco, eu tô em casa, essa noite promete. Um, dois, só nos testes. Um, dois, faz scratch. Maluco, eu tô em casa, essa noite promete. Um, dois, só nos testes. Um, dois, faz scratch. Trajetória cabulosa, sobrevive os doidos. Que graças a Deus se alinharam, não tá morto. Nada mais que o tempo, é o que nos resta. Sobra do conflito, são amigos que não prestam. Prego a liberdade e falo da esperança. Vários aliados na base da confiança. Não acredito em sorte, é trem que sobe. Efeito suburbano insano, a paz eu planto. Em vários territórios, tiro do meu dicionário palavras que não concordo. Ódio, farra não é festa. Pique de atleta, otário, caminha pra trás é fácil. Leva sua vida, oh. Maneira diferente para demonstrar o amor no convívio, respeito, ou seja como for. Extremo do planeta, beleza de uma flor. Mulheres são flores. Flores! Existem várias cores. Flores! Unindo vários amores. Flores! Existem várias cores. Flores! Unindo vários amores. Homens e mulheres se aglomeram, formigueiro. Quem vai chegar primeiro? Busão do desespero. Quem quer colar com a gente é daquele jeito. Se quiser falar com a gente é daquele jeito. Maluco, eu tô em casa, essa noite promete. Um, dois, só nos testes. Um, dois, faz scratch. Maluco, eu tô em casa, essa noite promete. Um, dois, só nos testes. Um, dois, faz scratch. Conexão Cidade Livre, aos palcos do mundão aí. Sem olhar pra trás, representando os irmãos aqui. Letra que escrevi na solidão da madrugada. Os livros que eu li, sabedoria aproveitada. Eu sei que não sou nada perante o Senhor do Céu. Ideias que viajam, aviãozinho de papel. A história começa, eu não sei como vai terminar. Sonhos que a periferia tem que conquistar. 24 horas, rap em alta rotação. Rap só pra quem merece, não é só no que se veste. Envolve dinheiro, o quê? O salão tá cheio. O som que trinca o chão, qual o segredo? Segredo para ser feliz. Noite das picapes aqui dos pretos, das mulheres que mostram seu estilo na passarela do hip hop. Isso tem valor, louco, não é questão de sorte. Um salve pros irmãos, muita fé pros guerreiros. Pra aquele que ficou ouvindo rap o dia inteiro. Porta-voz dos loucos que leva sua vida daquele jeito. É tudo nosso, é tudo nosso. Elaborando o som que faz a massa balançar. As minas se ligaram que essa noite é pra zoar. Tem que saber chegar nos estilos de quebrada. Essa noite promete, eu tô em casa. Maluco, eu tô em casa, essa noite promete. Um, dois, só nos testes. Um, dois, faz scratch. Maluco, eu tô em casa, essa noite promete. Um, dois, só nos testes. Um, dois, faz scratch.